Honoré de Balzac, brincadeira cruel. Para Dom Juan, o universo era ele. Modelo de graça e nobreza, espírito sedutor, ancorava seu barco em todas as margens, mas, fazendo-se levar, só ia até onde desejava ser conduzido. Quanto mais via, mais duvidava. Examinando os homens, adivinhava muitas vezes que a coragem era temeridade, a prudência, uma covardia, a generosidade, astúcia, a justiça, um crime, a delicadeza, uma tolice, a integridade, uma organização. E por uma singular fatalidade, percebeu que as pessoas realmente íntegras, delicadas, justas, generosas, prudentes e corajosas, não obtinham qualquer consideração entre os homens. Que brincadeira cruel, disse a si mesmo. Não é obra de um Deus. Honoré de Balzac, do conto O Elixir da Longa Vida, publicado em 1830.